determinada estação do ano. No caso dos pequenos ruminantes, essa estação reprodutiva é no outono e no inverno. Por quê? O que determina que um animal se reproduza no outono e inverno ou na primavera e no verão? Então, é o fotoperíodo que determina. Agora, por que que os pequenos ruminantes ficam no fotoperíodo negativo? Isso. Então, está relacionado, na realidade, com a oferta de alimentos na parição. Todos os animais devem parir na primavera, concorda? Por quê? Por causa da chuva, né? Por causa do regime de chuvas, que vai fazer com que o alimento se torne abundante. Pasto, né? São ruminantes. Esses animais dependem de pasto. Bom, quanto tempo de gestação tem o pequeno ruminante? Tem que parir na primavera. 5 meses. Portanto, se ele vai parir na primavera, ele tem que se reproduzir. Tem que se reproduzir 5 meses antes, certo? Na estação anterior. Então, eles vão se reproduzir no outono e no inverno para que a aparição aconteça na primavera e no verão. Então, voltando a falar do fotoperíodo, como é que acontece essa estacionalidade? Eles vão perceber o quê? Menor intensidade. É, na realidade, assim, eles vão perceber a quantidade de luz por dia, né? Essa luz... Isso. Então, a luz, ela incide na retina. A retina transforma essa informação luminosa em informação nervosa. Vai levar lá para o gânglio cervical superior, que vocês já devem ter ouvido falar, é o nosso relógio biológico. Por quê? Porque ele recebe essa informação de quando é dia, quando é noite. O cervical superior recebe essa informação quando é dia e quando é noite. E os mamíferos, eles têm, a fisiologia segue o ritmo circadiano, que é o ritmo de 24 horas. Os eventos, eles acontecem em determinado horário do dia ou da noite, né? E sempre se repete em 24 horas. Então, nosso corpo funciona assim. A gente tem que dormir, né? Nós não temos um ritmo semanal, a gente dorme uma vez por semana. Nós temos um ritmo circadiano, a gente tem que dormir toda a noite, né? E, então, veja bem, quando a retina recebe essa informação luminosa e vai lá pro gânglio cervical superior, ele dispara para todas as células do corpo. Agora é dia. Então, algumas células trabalham naquele horário. Quando anoitece, também essa informação é disparada. Agora anoiteceu. Quando amanhece, a mesma coisa. Agora amanheceu. Então, uma região que esse gânglio avisa é a pineal. É uma glândula que produz um hormônio chamado melatonina. A melatonina é produzida sempre à noite. Então, quando anoitece, a pineal é avisada. E quando amanhece, também. E ela só produz melatonina no período do escuro. Portanto, dias curtos, outono e inverno, noites longas. O que acontece com a produção de melatonina? Aumenta, né? Outono e inverno, muita melatonina. E ela vai estimular o hipotálamo, que vai secretar quem? GnRH. Veja só. Então, nós estudamos na primeira aula os fatores que regulam o eixo, que são os fatores internos, que são os próprios hormônios do eixo, né? Que se auto, o eixo ele é autorregulado por ele mesmo. Feedback positivo, feedback negativo dos hormônios produzidos pelas gônadas. Mas tem um controle externo também ao eixo. São quatro coisas que estimulam ou bloqueiam o hipotálamo. Uma dessas coisas é melatonina. Tendo a melatonina em animais estacionais, no caso aqui pequenos ruminantes, bastante melatonina, o hipotálamo funciona, secreta GnRH. E na primavera e verão, o que que acontece? Diminui a produção de melatonina, porque aí é o contrário, dias longos, noites curtas, menor produção de melatonina, hipotálamo vai ficar com uma produção muito baixa de GnRH que não chega a estimular eficientemente a liberação de LH e FSH, portanto, o ovário não vai funcionar. E aí o animal fica em anesto. Esses são os estacionais. Agora, vaca produz melatonina? Sim. Mulher produz melatonina? Sim. Produz. Só que essa variação de melatonina em algumas espécies, não interfere no hipotálamo. Então, mulher não é estacional, vaca não é estacional, porca não é estacional, mas cabra, ovelha, égua, gata, são estacionais. Elas são muito influenciáveis pela melatonina. No caso da cabra e ovelha, muita melatonina estimula o hipotálamo. E no caso da égua e da gata? Que época que a égua se reproduz? Primavera e verão. Dias longos, noites curtas. Muita melatonina? Pouca. Não, pouca. Então, como é que é na égua? Tem pouca melatonina e ela se reproduz? Sim, é ao contrário. A pouca quantidade de melatonina estimula o hipotálamo. A grande quantidade de melatonina bloqueia o hipotálamo da égua. Por que isso? Quando é que vai ter que nascer o corpo? A época de nascimento, qual é? Na próxima primavera, porque a gestação da égua é de 11 meses. Então, para que nasça na primavera, ela tem que se reproduzir na primavera anterior. Então, o hipotálamo, olha o que é, isso é seleção, né? Isso é evolução. Por que que uns animais respondem de uma maneira ou outro de outra? Porque só sobreviveram aqueles que se reproduziam na primavera. Né? Porque nascia na primavera, o filhote aí sobrevivia, então viraram estacionais. Bom, e gato? Quando que é? Primavera. Quanto tempo de gestação? 60 dias. Portanto, cruzou na primavera, vai nascer na primavera, porque a primavera dura 3 meses. Mas se tiver com isso no macho... Oi? Se ela tiver com isso no macho, não tem possível, hein? Fora do período. Se ela tiver, eu não entendi. Na presença do macho. Não. Na presença do macho, ela ovula. A gata é... Esperinha. Oi? Esperinha. Então, porque a gata é diferente das outras espécies, né? Ela tem ovulação induzida pelo coito. Então, se ela só cicla na primavera, se ela estiver na rua, né? Se ela estiver dentro de casa, não, por causa da luz. Mas na rua é só na primavera. Agora, se tem macho, ela ovula. Se não tem macho, ela não ovula. É diferente das outras espécies. Mas nós vamos falar hoje do texto. Bom, então tá. Já falei desse negócio do fotoperiodismo. Última coisa que eu quero falar, lá no, na linha do Equador, tem variação de foto período? Não. Exatamente. Dias e noites da mesma duração. E aí? O que, que acontece com os animais, os caprinos e ovinos lá do Nordeste e do Norte? Cicla o ano inteiro. Ali cicla o ano inteiro. Porém, quando dá aquela seca desgraçada no Agreste, o que acontece? É, atualmente até aqui, né? Não, mas aqui a gente ainda não vê aqueles animais pele e osso, né? Ainda não vimos. Daqui a pouco, é. Mas o que acontece com esses animais que ficam pele e osso? Né? Dá a seca, não come. E aí, eles ciclam? Não. Então, aí, no Nordeste, a estacionalidade está muito ligada à oferta de alimentos, não à luz. Porque quando tem alimento, cicla. Quando não tem alimento, entra em anestro. Por que que entra em anestro quando não tem alimento? Oi? Colesterol. Então, mas é o segundo fator externo que influi no hipotálamo. Ele se chama leptina. É uma proteína produzida pela célula adiposa. Então, quando a gente precisa ter uma quantidade mínima de gordura no corpo para poder ciclar. Por quê? Porque essas células adiposas vão produzir essa proteína leptina, que vão avisar o hipotálamo. Olha, pode ter ciclo estral porque tem reserva de energia nessa fêmea e ela vai conseguir levar a gestação adiante. Ficou aquele animal pele e osso do Nordeste? Cadê a leptina? Não tem, não produz. Então o hipotálamo bloqueia. Faltou leptina, o hipotálamo bloqueia. É o segundo fator externo que influi no hipotálamo. As meninas atletas olímpicas que treinam 8 horas por dia, 7 dias por semana, vocês olham para ela, não é pele e osso, é músculo e osso, né? Não tem gordura, não junta, não dá tempo. Elas comem, gastam tudo. Elas ciclam? Não. Não ciclam, não tem leptina. Então, para engravidar, tem que parar de treinar. Engordar. É juntar um pouquinho de gordura, né? Hã? É, ó. Bom. Então vamos falar agora do ciclo estral. Por enquanto eu falei dois, eu vou falar dos outros dois. São quatro. Quanto dura o ciclo estral da vaca? 21 dias, da cabra também. A maioria das espécies, 25 a cada 21 dias, ainda bem, né? Porque a gente não confunde tanto. Então, vaca, porca, égua, cabra, cicla tudo em 21 dias. As outras não, depois eu vou falar. Quanto tempo a vaca fica em cio? 14. Um pouquinho ou mais? Quanto tempo dura o cio da vaca? 12 a 18 horas. Então é meio dia de cio. Olha que desgraça, né? O touro ele tem que ficar esperto, porque são só 12 horas. Se não, só daria 21 dias. Ele vai poder cobrir de novo, né? Agora, a cabra tem um cio mais longo, 36 horas, é um dia e meio. Então, veja, essa é a segunda diferença. A primeira diferença que eu falei, os pequenos ruminantes são estacionais, a vaca não. A segunda diferença, o cio da vaca é muito curto, o dos pequenos ruminantes nem tanto, né? Um dia e meio. E essa diferença, na vaca, como o cio é muito pequeno, ela é coberta durante o cio, mas ela ovula no metaestro. Depois que os sinais de 5 acabaram, é que ela vai ovular. Na cabra, não. Ela entra no cio e vai ovular no finalzinho do cio. Porque, olha, o pico de LH é que vai determinar a ovulação, né? Ele acontece mais ou menos 10 a 15 horas do início do cio. E 20 horas depois do pico de LH é que ocorre a ovulação. Então, ela vai ovular lá pelas 35 horas, 36 horas do começo do cio. Essa é a diferença. A vaca ovula no metaestro e a cabra ovula no final do cio, dentro do cio ainda, no período de cio. Acaba os sinais de si, né? Olha, isso ela é parecida com a vaca, que ela é espivitada, né? Ela entra no cio, vira uma doida. Então, se você entrar no cabrito e olhar assim, as cabritas lá, todas comendo, né? E uma pulando e gritando, fala, nossa, que ataque, tem um ataque aquele bicho. É, ataque de cio. Mas fica muito, muito agitada. Berra, berra muito, né? Como que chama a vocalização da cabra? Balido. Balido. A vaca é rugido. A cabra é balido. Então ela fica gritando, fica desesperada. Não come naquele dia que ela está no cio. Não come. Se ela estiver produzindo leite, cai a produção leiteira. De tanto estresse que ela passa. Por isso, uma pessoa muito bem treinada percebe quando a cabra está no cio. Se não tem essa pessoa bem treinada, tem que passar o rufião. Né? O rufião é que vai perceber. Depois da multa, não, ela fica às 36 horas estressada. Pode montar quanto for, que ela vai continuar estressada. É doido, cabra é doido. Isso é uma criação de caprinos, essa raça se chama Saara, uma raça é a mais criada no Brasil para leite. É, ela é suíça, né? Uma raça europeia, e ela é marcadamente estacional. Esse animal europeu vem de um clima temperado, né? Com as estações muito bem definidas, então aqui no Brasil elas são muito estacionais. Esse é o bode, é o macho, e ele está de avental, vocês estão vendo aqui? Por que que ele está com esse aventalzinho? Então, essa propriedade não tinha o macho, o rufião mesmo, que é aquele operado com desvio de peso. Geralmente, o rufião a gente faz com o animal mestiço, porque a libido é melhor do mestiço. Mas essa propriedade não tinha o rufião mestiço. Então, eles punham o aventalzinho no bode, no reprodutor, e passava duas vezes ao dia ele pelas fêmeas. Ele vai passando, fica um pouquinho aqui, depois vai pra cá, vai passando. E naquela que estiver no cio, você pode pôr uma tinta, chama buçal, marcador, e aí ele vai marcar aquela fêmea que está no cio. Ele vai ficar montando nela, né? Por que que já que é o reprodutor, por que que ele já não come? Por que que está usando esse avental aí? Bom, se eu quiser inseminar, eu tenho que detectar o cio para depois inseminar. Mas e se eu for fazer a monta natural? Por que que ele já não cobre, em vez de ficar detectando o cio? Exatamente. Então, vocês vão lembrar da vaca, né? O rufião passa de manhã, que horas que vai cobrir ou inseminar? À tarde, 12 horas depois. Por que isso? Para ficar mais próximo da ovulação que vai acontecer no metaestro. Se eu cubro logo no começo do cio, o sêmen vai ficar mais de 30 horas lá esperando, um dia e meio, dois dias esperando o óvulo. Ele também, né? Ele é bom, mas nem tanto, né? Então, a gente tem que fazer a cobertura ou a inseminação um pouquinho mais próxima da ovulação. O cio dela é de manhã, né? Você detecta que ela está no cio de manhã, vai cobrir ou inseminar mais tarde, para ficar mais perto da ovulação. Mesmo assim, assim, a ovulação vai acontecer lá no final do cio, 36 horas depois. Mas é que demora para aquela célula, que é o espermatozoide, atravessar cérvix. Pensa que o espermatozoide está na vagina. Tem que atravessar a cérvix, o corpo do útero, o corpo uterino e chegar na trompa. É uma célula para andar tudo isso. Então, demora algumas horas. Por isso que a gente faz sempre a monta antes da ovulação, mas também não pode fazer tanto tempo antes da ovulação, né? Então, por isso que passa o fião de manhã e só à tarde é que ele vai cobrir. Deu para entender? Professora, no caso que você disse que elas começam a berrar, pular, você não precisa de um fião, às vezes, para detectar. Se a pessoa for atenta, porque também se o cara... quem vai ter que fazer isso é o tratador, né? Ele tem que ser uma pessoa atenta, ele não pode ficar conversando, tal, porque ele não vai detectar, né? Cio nenhum. Você tem que confiar muito no cara. Os maiores problemas numa criação são de ordem RH, funcionário. Né? É o funcionário que não passou o bufião, o funcionário que não viu o cio, o funcionário que não deu a alimentação lá. Funcionário. O problema sempre é o funcionário. Então, se você confiar muito nele, tudo bem. Esses animais são muito libidinosos, né? Os pequenos gigantes. Eu acho que de todos são os... Não sei se mais que o leão, mas ele é muito libidinoso. Então, veja só. O negócio é muito rápido. Ele chega perto da fêmea, ele sente o feromônio da urina. A fêmea no cio, ela fica urinando pouquinho e várias vezes, porque ela está demarcando o território, mostrando que ela está no cio, né? Porque na urina tem um feromônio. Ele chega, né, perto dela, ela vai lá e urina. Fala, ó, eu estou no cio. Aí ele cheira lá a urina dela e faz o... Como é que chama isso? Um sorrisinho de felicidade. Como é que chama? Flemen, reflexo de flema. Ele vai, na realidade, expor, ele levanta o lábio superior e expõe o órgão glomerulonasal para sentir ao máximo o feromônio para estimular a libido dele. É isso aqui. Seja cavalo faz isso, né? Os pequenos ruminantes fazem muito o flêmen. E então ele se certifica que ela está no cio. Aí ele vai cobrir, porque daí a libido vai lá para o espaço, né? E aí ele vai para cima da fêmea. Só que antes dele cobrir efetivamente, montar, ele vai testar se ela vai aceitar a monta. Então ele dá umas cutucadas, se ela fica parada, ele vai lá. Porque a cabra, ela é safada. Logo que ela entra no cio, ela não deixa ele montar. Bem no início do cio, ela não deixa. Ela já tá com feromônio, tudo certinho, mas ela sai fora. Então ele testa. Aí ele vai, ó, faz o abraço. O abraço é a imobilização do flanco dela. Ele prende a cabra no flanco, ele já tá em ereção nessa hora, introduz o pênis na vagina e dá um salto. Vocês já viram ruminante? Todos os ruminantes fazem assim. É o chamado escato. Oi? É, porque ele joga o quadril para frente e tira os dois posteriores do chão. Ele realmente salta. Às vezes ele se desequilibra e cai. Mas em geral, se ele estiver bem presinho aqui nela, ele não vai cair. Né? Ele tá ali amarrado. Ele vai, salta e desce. Por que que ele faz isso? Porque o pênis do animal, né, ele introduziu o pênis e ele tem que sentir, ele tem que sensibilizar os nervos da base do pênis para ejacular. Tem animal que os nervos estão na glande, dos ruminantes todos não, estão na base do pênis. Então ele precisa bater a base do pênis na vagina. E aí é que os nervos são sensibilizados e aí é que ele vai ejacular. Então ele faz assim, ele se prende à fêmea, salta e desce, porque é um único jato. Leva um segundo, é muito, muito rápido. E aí tem que tomar cuidado. cuidado quando a gente, vocês vão fazer na aula prática com o carneiro, né, a colheita do sêmen, tomar cuidado. Porque se você, se ele tá na, lá em cima da fêmea e você fica ali errando, a vagina artificial não encaixa, ele vai ejacular lá. Ele não espera. É muito rápido. Esse momento é o momento da ordenha. As fêmeas são presas no canzil e tem ali um coxo para elas comerem uma raçãozinha e aí o tratador vem e vai ordenhar, né? Vai passando e vai ordenhando. A cabra que tiver no cio nesse momento, ela está batendo a cabeça, tentando se desvencilhar desse canzil, está pulando, ela está infernizando. Então, e mesmo se você passar aqui atrás, você vai ver a vulva hiperêmica e edemaciada. A cauda da cabra é curta e é para cima, então é muito, muito fácil ver a vulva, né? Esse é um momento fácil de ver cio também. O que vocês me dizem dessa cabrita aí? E aí? O que, que tem essa cabra aí? Tá no cio, né? Tem várias coisas. Olha, super inchaço, edema e hiperemia, tá vermelha a vulva. Ela fica com a caudinha assim balançando. E eu entrei aqui nesse lote, ninguém deu bola pra mim, só ela. Olha lá, ela tá olhando pra câmera. Por quê? Porque o animal do cio, ele tá atento. Ele está muito ligado. Ele está atrás. Ela está atrás do bode, lógico. Não era eu o bode, mas tudo bem. Ela ficou olhando. Ela está ligada. Quem que entrou aqui? O que está acontecendo? Orelha. Em pé. É um animal assim. O comportamento muda totalmente. Olha que bonitinho isso aqui. O que, que é isso? Alguém já viu? Isso aqui, ó. Chama brilho. Então, é uma característica dos caprinos. Eles podem ou não ter essa pele pendente aqui. Não tem função? Oi? É, isso vem no registro. É uma forma de você caracterizar o animal, né? Vem lá. Com presença de brinco, sem presença de brinco. Você caracterizou aquele animal. Né? Se você vai comprar um animal que no registro está com brinco e não tem brinco, é fraude. Não é aquele animal, né? É bonitinho. Algumas têm, outras não. Ah, então. Ainda sobre essa foto. O que vocês me dizem desse urubu? Então, olha. Essa cabra para leite, ela é muito boa. Em termos zootécnicos. Por quê? Ela tem boa abertura de posterior para caber o úmero. Imagina uma cabra com isso aqui fechado, espremido, né? Então ela tem boa abertura de posterior. Ó, não passa da linha do jarrete, está para cima da linha do jarrete, que é muito importante isso, porque ela está em lactação. Mas imagina um úmero cheio arrastando aqui. É mastite na seta. Então, para reprodução, a gente vai selecionar animais com essa característica. Bons ligamentos de úmero, boa abertura de posterior. O animal não é cruzado, né? Sabe o animal cruzado? Cuja pata fica assim? O jarrete pra dentro, olha que bonitinho o jarrete dele. É toda bonitinha essa cara. Passou o cio. Ela ovulou no final do cio. O que, que vai acontecer agora? Naquele lugar que houve ovulação, aquele folículo rompido. O que, que vai acontecer? Vai formar o que ali? Vai formar o corpo lúteo, tá? Então, como é que ocorre a formação do corpo lúteo? É a ação do hormônio luteinizante. O LH, ele determinou a ovulação, a ruptura do folículo, né, o pico de LH fez a ruptura do folículo, mas ele continua com pulsatilidade alta. Depois que houve ovulação, ele continua alto. Por quê? Porque agora ele vai transformar as células em células luteínicas, que vão passar a produzir progesterona. Ele vai formar o corpo lúteo dessa forma. À medida que a progesterona começa a ser produzida, ela faz feedback negativo no hipotálamo. Então, o hipotálamo começa a secretar GnRH espaçados, uma pulsatilidade baixa. E isso aqui vai lá na hipófise, e cada pulso de GnRH determina um de LH. Então, os pulsos de LH, que estavam 4 a 7 pulsos por hora, né, vários pulsos por hora, agora está 1,5 pulso por a cada 8 horas. Baixou a quantidade, a liberação de LH para burro, né? Então, o que, que acontece? Durante o diestro, que é a fase que o corpo lúteo está formado, a pulsatilidade do LH é muito baixa, por causa do feedback negativo da progesterona. Isso determina que FSH, ele continua sendo liberado durante o diestro. Então, continua tendo recrutamento, seleção e dominância de folículos. São as, como é que chama isso? As ondas. Lembra da vaca? Isso é ruminante, é igual. Então, no diestro é a fase de ondas foliculares. Recrutamento, seleção e dominância dos folículos. Agora, esses folículos dominantes, eles ovulam durante o diestro? Não ovula por quê? Porque tem progesterona. E o que a progesterona faz? Que determina a baixa produção de GnRH. Que diminui também a FSH. O problema todo está no LH. Quem que determina a ovulação? O pico de LH. Então, qual é o problema no diestro? Tem o folículo lá, tem FSH no diestro. Mas qual é o problema? Tem o folículo, mas não tem pico de LH, porque olha como está o LH. Ó, o GnRH está baixo, a pulsatilidade, consequentemente o LH também. Isso aqui não permite que haja pico, não permite que haja ovulação. Então aquele folículo cresce, entra em atresia, não consegue ovular. Aí começa a nova onda, os folículos crescem, um se torna dominante, no caso da cabra é mais de um, né? Um ou dois, às vezes até três. Mas consegue ovular? Não, porque não tem pico de LH, entra em atresia. A última onda, são três ondas, na última onda, o folículo cresce, aí no final do diestro aparece a PGF2-alfa. Lembra da PGF? O que ela faz? Lisa o corpo lúteo. Quando lisa o corpo lúteo, o que acontece com a progesterona? Quando a progesterona cai, para a inibição do hipotálamo. Portanto, olha aqui o que acontece com o LH. Começa a ser liberado em vários pulsos por hora. Isso aqui, ó, essa quantidade mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, faz o que na circulação? Concentração máxima, pico. Então, depois que ocorre a lise do corpo lúteo, aquele folículo que começou a crescer no diestro, ele vai maturar no proestro e vai ser ovulado no estro, no próximo estro, né? Ó, pessoal, isso que eu tô falando, essa parte da fisiologia, é o mais importante de tudo. Sem isso, a gente não consegue entender o resto. Então, se vocês acham que vocês estão meio inseguros na parte de fisiologia, peguem livro. Porque toda essa parte de fisiologia tem nos livros. Tem tanto no biblioteca que é excelente, muito detalhado, e ele traz essa parte de fisiologia, que é esse aqui, ó, biotécnicas aplicadas à reprodução animal. Esse livro é a bíblia da gente. Tem toda essa parte de fisiologia também, do macho, da fêmea, né? Ciclo estral. Isso é o mais importante, é a base. Sabendo por como que ocorre o ciclo, como que os hormônios fazem para determinar o ciclo, aí a gente entende o resto. Bom, veja só. Na cabra, a puberdade a gente nunca reproduz o animal no primeiro ciclo da vida dele, da puberdade, porque são ciclos que não funcionam na realidade, né? São ciclos problemáticos. Não falta liberação de hormônio suficiente, né? No caso da cabra, falta LH para promover a ovulação. Então ela entra no cio, mas ela não ovula. Então não adianta, nem cobrir, né? A gente deixa para reproduzir no segundo, terceiro ciclo da vida dela, nunca no primeiro. Quando que o animal entra na puberdade? Quando ele atinge 65% do peso do adulto. E quando ele atinge 7 meses. Então, a puberdade, ela é determinada por vários fatores. Quer dizer, o animal precisa ser bem alimentado. Porque se ele, para ele atingir 65% do peso de adulto, ele precisa comer. Então, a nutrição é importante. Geneticamente, isso acontece aos 7 meses. Por volta dos 7 meses, né? Agora, se ele atingir 65% de peso com 7 meses, na primavera e no verão, vai entrar na puberdade? Por que que na primavera e no verão não entra na puberdade? Por causa da melatonina. Na primavera e no verão tem pouca melatonina. O hipotálamo vai estar bloqueado, não vai entrar na puberdade. Só entra na puberdade o animal que atingir 65% do peso do adulto com 7 meses no outono e no inverno. Tem que estar no outono e no inverno, para o hipotálamo começar a trabalhar. Então, a época de nascimento influi, né? Enfim, vários fatores influem nessa puberdade. Um outro fator que influi na puberdade, que é o terceiro fator, lembra aqui, dos fatores que influem no hipotálamo lá? Terceiro fator. Efeito macho. Pequenos ruminantes e suínos, a fêmea é tão sensível ao feromônio e à presença do macho, a visão, o barulho que o macho faz, isso é um estímulo tão forte no hipotálamo, que pode fazer com que a puberdade comece antes. Ou pode também sincronizar o cio das fêmeas na presença de um macho. É muito forte para esses animais a presença do macho. Portanto, em termos de manejo reprodutivo, quando nasce numa criação leiteira, agora vou falar de cabra leiteira, quando nasce os cabritinhos, eles são separados, vão para a creche, todos juntos. E a fêmea está em lactação, ela vai ser ordenhada 2 vezes ao dia, depois da ordenha, o cabritinho vai mamar o leite que sobrou lá, o residual, né? E é isso para ele. E às vezes tem balde lá com leite, mamadeira, vocês já viram balde com os bicos de mamadeira? Todos vão mamar ali naquele balde. Mas não mais na mãe, porque o leite da mãe está indo agora para queijaria e tudo mais. Então, eles ficam juntinhos lá, até os 4 meses. Com 4 meses, tem que separar macho e fêmea. macho é mais precoce sexualmente que a fêmea. Então ele começa a produzir testosterona, a entrar na puberdade, e aquele feromônio dele faz o que nas cabritas de 4, 5 meses? Estimula ela a entrar na puberdade. É o efeito macho. Se eu não separar eles com 4 meses, eu corro o risco dela entrar no cio antes, por causa do cabritinho. E aí ele pode cruzar, ela pode emprenhar, e aí essa fêmea está inutilizada por resto da vida, porque ela não cresce mais. Ela está em fase de crescimento, e tudo que ela usaria para crescer, ela está usando agora para prenhez. Então, quando ela parir, 5 meses depois, ela vai ser uma fêmea pequena, vai dar parto distócico, vai ser só problema. Isso é um perigo. Então, em termos de manejo reprodutivo, a gente tem que separar os dois muito cedo para não dar esse problema. Geneticamente era para ser um animal grande, né? Tinha um potencial para ser grande, mas aí ele emprenhou muito cedo, não cresceu, e aí o que acontece? Fica aquele vitelão lá no útero que não sai. Bom, só resumindo então, proestro muito curto, 24 horas, aqui está 30, 32, mas na realidade chega a 36 horas de estro, que é o momento da... É durante o cio que se faz tanto cognição quanto inseminação artificial. O metaestro de 36 horas é a fase de formação do corpo lúteo. Quando o corpo lúteo está formado e começa a produzir bastante progesterona, a gente entra na fase de diestro, que é a fase mais longa do ciclo. Aí a F1, né, o filho desse cruzamento, vai ter bom ganho de peso, precocidade sexual, ele vai ter resistência a doenças, sempre melhor que os pais, é o vigor híbrido. E aí esse animal vai pro abate. Vai pro abate com peso bom e numa idade boa. É, hoje no Brasil é isso, não tem mais rebanho para lã. Tem cruzamento industrial. Tem lá as ovelhas de raça de lã, mas não é para lã mais, é para abate. E aqui no estado de São Paulo, no Sudeste, também o negócio é caro. E aí a gente tem algumas raças aqui muito interessantes. A gente tem essa Dorper, que é linda, né? Tem a Santa Inês, que é uma raça brasileira que veio lá do Nordeste. E a Santa Inês, eu tenho que dar uma parte dela, porque ela não é estacional. Todas as outras raças de caprinos e ovinos são estacionais. A Santa Inês, não, ela cicla o ano inteiro. Então, é uma grande vantagem para o produtor. É porque ela é advinda do Nordeste. Né? Por isso, porque lá ela cicla normalmente o ano todo, por conta do fotoperíodo, mas ela trouxe essa informação genética. É ovelha, Santa Inês. Bom, a primeira diferença é que a ovelha tem o ciclo mais curto, a segunda diferença é porque ela é tímida. Ela não demonstra o ciclo. Não tem agitação, é uma chata. Não se manifesta, ela é... Exatamente. Não faz vocalização, não fica agitada. A vulva não fica muito hiperêmica nem edemaciada, mesmo porque a cauda dela é pendente, cobre a vulva, você também não vê. Então, para perceber o cio da ovelha, rufião. Sem o rufião, ninguém percebe. Ó, essa é a raça Santa Inês. É permitida qualquer pelagem nessa raça. Tem umas até que são pelagem mesclada, com manchas, super variado, né? Mas tem esse chanfro, a orelha pendente, tá vendo? É bem diferente daquela cabra europeia que eu mostrei, né? Dá pra diferenciar bem. E a fase luteínica dela é menor que a da cabra. Terceira diferença entre cabra e ovelha, a puberdade. Na cabra eu falei assim, olha, os primeiros ciclos da cabra não tem ovulação, porque não tem LH suficiente para fazer a ovulação, então é melhor não cruzar nesses primeiros cios. Na ovelha, o primeiro cio já é fértil, o primeiro cio visualizável, porque ela já teve alguns anteriores, que são silenciosos. Então, o primeiro ciclo dela, o primeiro, às vezes o segundo, não tem sinal nenhum. Nem o rufião não percebe. É silencioso mesmo. Quer dizer, no ovário está tendo crescimento folicular, pode até ocorrer ovulação. Mas, qual é o hormônio que determina o sinal de ciclo? Estrógeno. Então, esse estrógeno, para determinar o sinal de cio, ele precisa achar os receptores da célula, não é? Então, o folículo está crescendo, produzindo muito estrógeno, esse estrógeno cai na corrente sanguínea e vai achar as células-alvo, onde tem a receptor para ele. Aonde estariam essas células-alvo? Tem que ter no sistema nervoso central para mudar o comportamento, né? Para ela ficar agitada. Bom, é verdade que a ovelha não fica agitada, mas enfim. Muda o comportamento de aceitar o macho. Então tem que ter receptor para estrógeno no sistema nervoso central. Tem que ter receptor de estrógeno na vulva e vagina? Tem. Embora fique pouco edemaciado e perênica, mas tem ação do estrógeno ali, né? Então, o que acontece? E o mais importante, ela precisa produzir feromônio, que é o estrógeno também, que estimula as células a produzir feromônio. Sem feromônio, o rufião não percebe que ela está no cio. pessoa no primeiro ciclo da vida dela. Cresceu o folículo. Ela já teve algum dia corpo lúteo? Não, nunca formou corpo lúteo. Então, ela já teve altas taxas de progesterona circulante? Não, portanto, ela não tem receptor para estrógeno, nenhuma célula. Por isso que o CIUS é silencioso. O folículo cresce no ovário, esse estrógeno cai na corrente sanguínea, não encontra célula nenhuma para se encaixar, não tem efeito. Mas aí ela ovula e forma quem? O corpo lúteo, depois da ovulação. E esse corpo lúteo passa a produzir progesterona. E agora a progesterona cai na corrente sanguínea, vai nas células-alvo do estrógeno e quem que aparece ali? Receptor. Então, no segundo, às vezes no terceiro ciclo da vida dela, ela tem o cio normal, com produção de feromônio e tudo mais. Mas central para ela aceitar o macho. Tem na vulva, tem nas glândulas que produzem o feromônio. É o estrógeno, para dar um inchaço, hiperemia e o corrimento. É tudo estrógeno. Bom, agora vamos voltar no efeito macho. Já falei que ela é muito sensível à presença do macho, porém, para que dê certo esse efeito macho, eu preciso separar um mês ela do macho. Se ela está lá todo dia com ele, perde a graça, concorda? Agora, se ficar um mês sem ouvir o macho, sem visualizar o macho, sem sentir o cheiro do macho, sem ter contato físico com o macho, um mês depois, quando eu coloco o macho no lote, isso vira uma explosão de estímulo no hipotálamo. Né? O cheiro, o som, o contato, vira uma explosão, bombardeia o hipotálamo, ela fica doida. E aí o que acontece? Ela encurta o diestro. Ela encurta o ciclo dela e entra no cio antes. Então, quando eu quero sincronizar o cio das fêmeas, o que eu faço? Isolo o mês do macho. Quando eu coloco lá no ciclo, lote, elas encurtam o ciclo e entram no cio, não é juntas no mesmo dia, né? Naquela semana todo mundo vai se dar, não é assim precisão total, mas todas ciclam junto. Isso não é novidade, vocês já ouviram falar que na cadeia, já ouviram falar disso, né? Cadeia feminina é uma desgraça, né? Porque quando uma menstrua, todas menstruam, é uma desgraça. Essa parte de separação do macho da fêmea para a ovelha também é impactada? Para os pequenos ruminantes, para os dois. Agora é para os dois. Mas para os dois, eles estão crescendo juntos. Tem que separar com quatro com meses. Quatro meses, mas... Aí depois está adulta já. Está adulta, né? Está ciclando já. Entrou na puberdade, já está ciclando. E eu quero fazer com que todos apresentem cio juntas. Porque o efeito macho, quando eles estão crescendo, não acontece também? Isso. Mesmo eles estando todos os dias ali crescendo? Então, o que acontece, por que ocorre o efeito macho mesmo eles estando juntos? Porque, na realidade, quando o cabritinho é novo, ele não tem feromônio. Quando ele começa a produzir feromônio, aí é que ele estimula a fêmea. Né? Eles estão juntos, mas não tem o estímulo. E aqui é a mesma coisa, tem que separar. Porque quando ela sente o feromônio dele, um mês depois, aí é que vem o estímulo. Mas existe efeito macho e efeito fêmea, dá na mesma, né? Os dois têm hipotálamo e os dois produzem feromônio. Então, veja só. O efeito fêmea é o feromônio da fêmea estimulando o hipotálamo do macho. Quando eu pego esse lote de fêmeas que estão no diestro e coloco uma fêmea no cio, ali, e coloco o rufião também, o feromônio da fêmea estimula o hipotálamo do macho. Ele fica doido. Aumenta a libido, aumenta a produção de testosterona. Aumentou a testosterona, aumentou a produção de feromônio. Mais feromônio, ele fica mais poderoso para estimular as que estão em diestro. Então, é uma facilitação social. A fêmea no cio, ela potencializa o efeito macho para as outras fêmeas. Porque esse macho vai produzir mais testosterona por causa do estímulo daquela fêmea. Deu para entender? Por que que o macho produz mais testosterona? Por causa do LH, né? Mais GnRH, na realidade, o feromônio da fêmea está estimulando o hipotálamo. Então, tem mais pulsatilidade de GnRH. Pulsos frequentes de GnRH, pulsos frequentes de LH no macho. E o que faz o macho? O LH no macho estimula a produção de testosterona, né, nas células de Leydig. Então, veja, eu posso usar efeito macho para antecipar a puberdade. Agora, veja bem, eu falei, né, que não é com 4 meses, mas se a fêmea tem 65% do peso de adulta e tem 7 meses e não entrou na puberdade, o que que eu faço? Põe o macho lá. Né? Ela tem que se tornar produtiva. O animal só se torna produtivo quando entreia. Então, é importante entrar na puberdade logo, né, para começar a produzir. Em ovelha Santa Inês, somente na Santa Inês, que não é estacional, quando acaba a lactação, ela pode entrar no cio de novo. Nas outras, isso não acontece, nem em cabra. Porque quando acaba, vamos dizer, se não for cabra leiteira, né? Porque se for, por exemplo, aquela raça boer, já ouviram falar? Então, a boera é de corte, a lactação curta, 2 meses. Ela pariu em setembro, 2 meses depois é novembro. Novembro, nós estamos em fotoperíodo positivo. Não adianta colocar o macho para fazer efeito macho que não vai acontecer nada, porque ela é estacional. Né? Só na Santa Inês que isso dá certo. Antecipação da estação de monta, eu consigo antecipar um pouquinho a estação de monta com o macho, porque a estação começa em março, normalmente. Mas eu consigo, com o macho, antecipar para fevereiro. Aí vocês vão falar, puxa, mas fevereiro ainda é verão. É verão, mas o fotoperíodo já é decrescente. Porque quando é o solstício de verão? O dia mais longo do ano. Quando que é? O dia mais longo do ano. É o solstício de verão. Oi? O dia dele 2. Tá. É quase no Natal. Né? É dia 21 de dezembro. Então, a partir desse dia, o que que acontece com o fotoperíodo? A partir do dia mais longo do ano, o que que acontece? Começa a diminuir. Então, no final do verão, né, o fotoperíodo já está diminuindo. Não quer dizer que elas vão entrar no cio. Mas o hipotálamo já começa a ser sensibilizado por uma maior quantidade de melatonina que está sendo produzida. Então, aí dá para eu tentar o efeito macho. E durante a estação de monta, é o que eu falei, o efeito macho sincroniza o cio. Sincronizar significa cada fêmea está ciclando ao seu tempo. E eu vou fazer com que todas entrem no cio juntas. Isso é sincronização. Ó, só que é para ovelha Santa Inês, tá bom? É o máximo de produtividade que a gente consegue para um rebanho de Santa Inês. Isola os machos entre dezembro e janeiro. De 1º de fevereiro a 14 de fevereiro, põe rufião. Faz efeito macho, né? Aquelas ovelhas começam a ser sensibilizadas de 15 de fevereiro a 15 de março, estação de monta. Todas vão ser cobertas nesse mês. Parição, julho. Começa a parição em julho. 15 de julho a 15 de agosto. Bom, então começou o nascimento em julho, o desmame começa em setembro, 2 meses depois. outro efeito macho. Em outubro. Oi? Isso, para começar uma outra estação de monta. Ó, 1º de novembro para 30 de novembro, estação de monta. Vai nascer 5 meses depois, em abril. Em abril, eu vou fazer 2 meses de lactação, abril, maio, junho, né? Abril, nascimentos, maio, junho. E aí, em julho, começa a nova estação de monta. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vai parar em dezembro. Então, em 2 anos, quantos partos eu tive? 3 partos. É o máximo de eficiência que a gente consegue em pequenos ruminantes. 3 partos em 2 anos. Nesse caso, eu fiz isso só com efeito macho, manejo reprodutivo, porque ovelha santa-inês não é estacional. E como é que eu vou fazer isso em animais estacionais? Como é que eu vou conseguir fazer estação de monta em novembro? Com hormônios, né? Então aí eu tenho que fazer indução hormonal, tá? E eu consigo fazer 3 partos em 2 anos, porém aí eu tenho que fazer protocolo hormonal. Deixa eu ver aqui, vocês já estão com cara de sono. Ia ser... Oi? Olha, nós temos duas coisas. Não quero que vocês confundam sincronização do cio com indução do cio. Vamos definir o que é sincronização do cio. O que é? Oi, fazer. Na realidade, é o cio. Eu quero que todas apresentem cio juntas. Mas para isso, para sincronizar, significa que elas estão ciclando, cada uma a seu tempo. Então isso se faz durante a estação de monta. Tá bom? Durante a estação de monta, os animais estão ciclando, só que cada um a seu tempo. Eu quero que todas apresentem cio juntas. Então eu faço sincronização do cio. Indução do cio, o que, que é? Em que época? Fora da estação. Esse conceito vocês confundem muito na prova. Indução do cio a gente faz fora da estação de monta, quando a fêmea está em anestro. Ela não está ciclando. Portanto, eu não consigo sincronizar o cio de uma fêmea que não está ciclando. Né? Eu tenho que induzir o aparecimento desse cio. Fora da estação. Que é na primavera e no verão. Nessa época elas estão em anestro. Então aí eu uso hormônio para ela apresentar o cio. A diferença é, quando eu uso hormônio para sincronizar o cio, se por acaso ela não emprenhou, 21 dias depois, a cabra volta no cio natural dela, porque ela está na estação. Né? É cíclico. Ah, eu fiz o protocolo. Em 20 fêmeas, 10 emprenharam, 10 não. Mas essas outras 10 que não emprenharam, elas 21 dias depois vão ter cio de novo. Se for cabra, se for ovelha, 17 dias. Quando eu faço o protocolo hormonal para induzir o cio, eu uso hormônio, faço com que estimule o ovário para ter uma ovulação. Se ela não emprenhar, depois desse protocolo, o que acontece com essa fêmea? Volta em anestro, porque ela está fora da estação de monta. Eu usei o hormônio estimulou aquela ovulação, aquele cio. Se ela não emprenhou, ela volta em anestro. Deu para entender a diferença? Isso é importante a gente perceber, porque esse tratamento hormonal eu uso tanto para sincronizar dentro da estação, como para induzir fora da estação. Só que estação. Se ela não entregar, ela vai voltar no seu natural e eu cubro ela de novo. Fora da estação, se ela não entregar, ela volta em adestro. Não vou conseguir cobrir de novo. A não ser que eu faço de novo essa estimulação com o hormônio. Bom, a prostaglandina, ela não sincroniza muito bem. É o hormônio mais barato que tem. E ela, a função é lisar o corpo lúteo, não é? Então, quando eu aplico a prostaglandina numa fêmea, se ela tiver corpo lúteo, ela vai entrar no cio de 48 a 72 horas após a aplicação. Mas se ela não tiver um corpo lúteo, não vai agir, né? Então, peguei lá 10 fêmeas, apliquei prostaglandina. Quantas vão sincronizar? Aproximadamente 7. Por quê? Porque o diestro, que é a fase que tem o corpo lúteo formado, é 70% do ciclo. É a fase mais longa do ciclo é o diestro. Então, quando eu pego 10 fêmeas, a probabilidade delas estarem em diestro é muito grande. É 70%. 30% vai estar ou em proestro, ou em estro e em metaestro. São fases muito curtinhas. E 70%. Então, eu aplico a prostaglandina nas 10. Quantas vão sincronizar? 7. Né? Então, eu consigo, de 48 a 72 horas depois de aplicar a prostaglandina, eu consigo que 7 fêmeas entrem no cio. E as outras 3? Cada uma vai entrar no cio no ciclo delas, né? No dia delas. Mas vão entrar, mas não sincronizadamente com aquelas 7. Agora, se eu não cobrir essas 7 agora, esperar 12 dias e pegar as 10 de novo e aplicar de novo prostaglandina, aí eu sincronizo as 10. Porque daí, 12 dias depois, todas elas vão ter corpo lúteo. Todas elas vão ter entrado no cio de novo, ovulado e formado corpo lúteo. Então, a segunda aplicação, 12 dias depois, pega 100% das fêmeas. A primeira, 70%. A segunda, duas aplicações, 100%. Isso vale para égua, para vaca, para cabra, para ovelha, para porca, para tudo quanto é espécie que cicla aproximadamente 21 dias. Né? O Fernando falou dos protocolos hormonais na vaca? Então, a vaca também tem CIDER. Hoje eu vou mostrar para vocês na aula prática o CIDER da vaca. É maior, né? Da ovelha e da cabra é pequenininho. Ele é um dispositivo assim, Y. Tem uma cordinha. Ele é impregnado de progesterona. Então eu fecho essa linha, coloco no aplicador e vou lá no fundo da vagina da fêmea e deixo ele lá. Fica com essa cordinha aqui. 5 dias depois eu vou lá e puxo. Durante esses 5 dias, essa progesterona fica sendo absorvida pela mucosa vaginal e cai na corrente sanguínea. O que a progesterona faz? Feedback? Negativo. Então, por 5 dias, o hipotálamo está bloqueado. Pus em 10 fêmeas o CIDER. Eu sei que fase do ciclo elas estão, não faço nem ideia. Mas nesse período de 5 dias não acontece nada em nenhuma delas. Porque eu estou bloqueando o hipotálamo. No dia da colocação do CIDER, eu aplico também prostaglandina. Aquelas fêmeas que estiverem no diestro, eu vou acabar com o corpo lúteo delas. E as que não estavam no diestro já não tinham corpo lúteo. Ótimo. Então, o que eu fiz? Bloqueei o hipotálamo, lisei o corpo lúteo de todo mundo. No dia que eu tiro o CIDER, quer dizer, tiro a inibição do hipotálamo, eu também aplico o ECG. Gonadotrofina coriônica equina. Vocês já ouviram falar? Ó, é uma gonadotrofina produzida no córeo da égua. Córeo é um dos folhetos da placenta. Né? É córeo, amnion e alantoide. SSH. E a excreção desse hormônio é pela urina. Então vocês vão falar assim, por que que eu estou dando o ECG e não dou o SSH direto? O SSH é produzido na hipófise, não é? Para eu isolar um hormônio hipofisário, eu preciso de matador. Eu não, né? A indústria farmacêutica vai no matador, isola a hipófise, macera a hipófise, né? Isola o hormônio da hipófise. E o ECG, da onde tira? Da urina é muito mais barato. Então a gente usa muito mais o ECG, que tem função de FSH, do que o FSH purificado, mais caro. Por isso que eu estou dando esse ECG. E a mulher produz qual? HCG. Gonadotrofina coriônica humana. Só que não tem a mesma função do ECG. Essa aqui tem a função de LH. A gente usa demais na veterinária também o HCG para provocar ovulação, para dar o pico de LH. Professora, quando tira o CID? CID. Quando tira, aí não libera o hipotálamo para gerar o GnRH para então fazer estimulação? Isso, exatamente. Por que que eu dou o FSH? Porque agora eu quero sincronizar o crescimento do folículo. Eu quero fazer com que todos cresçam ao mesmo tempo. É uma sincronização da onda folicular. Então é muito de uma vez. É muito de uma vez, para eles crescerem bastante, todos juntos, e aí elas entram no cio juntas. Por quê? Porque esse folículo vai crescer, produzir muito estrógeno, todas, em todas as fêmeas, e aí elas entram no cio juntas. Então aí eu posso fazer IATF, lembra? Inseminação artificial a tempo fixo. Eu sincronizo a ovulação com essa injeção de ECG aqui, que na realidade é FSH, né? Portanto, 30 horas depois da retirada do CIDER, todas estão no cio. Mas eu não preciso passar no fio. 18 horas depois eu insemino, se for com semi congelado, 18 horas. Então, na realidade, eu faço a inseminação 48 horas da retirada do CIDER. Dois dias depois, insemina. Não precisa passar por fio. Isso é uma maravilha. Em termos de manejo, facilita pra caramba. Exatamente. Então, olha só. O CIDER é caro. Ele é mais caro que a esponja que eu vou falar agora. Mas... é, com esse tratamento de 5 dias, você dá, tem gente que faz até 3 aplicações com o mesmo CIDER. Então, você usou numa fêmea, lava com desinfetante, embrulha em papel alumínio e guarda na geladeira. Usa mais 2 vezes. Então, fazendo isso, ele sai barato. Mas ele tem que ser reutilizado, porque se você utilizar uma vez, é caro. Outra alternativa são as esponjas, é esponjinha mesmo, redondinha, com fiozinho. Vai deixar lá no fundo da vagina, essa esponja está impregnada com progesterona, ó, é sintética, né? Acetato de fluogestrona ou medroxiprogesterona, é progesterona sintética. Vai ficar 11 dias na vagina. Experiência própria, isso gruda na 11 dias, é um corpo estranho, concorda? Na vagina. Isso gruda na mucosa vaginal, que no dia que você vai puxar, vem mucosa, tá cheio de pus, fica uma gata. Então, o que a gente faz antes de colocar a esponja para evitar esse processo inflamatório e essa aderência da esponja na mucosa vaginal, a gente passa um antibiótico que chama terracotriz, spray, tá? Evitar essa reação, né, de um corpo estranho e tudo mais. Bom, então coloca lá no fundo da vagina. 2 dias antes de retirar, no dia 9, aplica um ECG. E a prostaglandina. Prostenol, que é o sintético, né, uma prostaglandina sintética. E aí retira a esponja. O cio aparece antes, 20 horas. Por quê? Porque eu apliquei o hormônio antes. 2 dias antes. antes de retirar a esponja. Então, logo ela entra no cio. Então, aqui, se eu fizer duas inseminações, uma 30, outra 48 horas. Se eu fizer uma única inseminação, aqui no meio. Setembro de novo. Portanto, de abril a setembro, não tem leite. É entre safra do leite. Quando é que a gente come queijo e vinho, fondue? No inverno. Quer dizer, a demanda para os queijos de cabra é no inverno, não é no verão. E não tem leite nessa época do ano. Então, o produtor é obrigado a induzir o cio para ter leite nessa época. Deu para entender? Senão ele quebra. Para vender cabrito, cordeiro também. Tem uma época que se consome mais, né, no Natal. Você tem que ter o produto terminado no supermercado em dezembro. Bom, e quando se faz indução do cio, lembrar que em outubro, novembro, o macho, ele tá meio boiola, né? Por quê? Ele quer saber de sexo? Por quê? gente faz? Eu pego e induzo o cio de 30 cabras. Quem é que vai cobrir as 30 em novembro? Você não acha macho que tenha libido suficiente para cobrir as 30. Então tem que fazer inseminação artificial. Pensar nisso. Então agora eu vou falar de um jeito de estimular. Ó. Lá na Nova Zelândia e na Austrália tem implante de melatonina. Olha que negócio mais bacana. Você põe um implante aqui debaixo da pele, da orelha, e fica soltando melatonina na corrente sanguínea. Interessa a época do ano. Ela vai achar que está sempre no outono e no inverno, concorda? Tem a quantidade alta de melatonina no sangue. Noites longas. Então aí ela cicla, mas a gente não tem esse implante no Brasil. Só na Nova Zelândia? Austrália. Aliás, melatonina, vocês sabem, né? Que esse hormônio é muito utilizado para quem tem problemas de insônia. Porque ele é o hormônio que induz ao sono. Por que é que os animais dormem quando anoitece? Porque começa a produção de melatonina. Por que que a gente, às 6 horas da tarde, vai dando aquela moleza, né? É, 6 horas da tarde é porque começa a escurecer, começa a produção de melatonina. Então, nos Estados Unidos, vende uns potes de melatonina no supermercado, como se fosse vitamina. Na realidade, é para quem tem insônia. Mas no Brasil é proibida a comercialização de melatonina, nem a humana não tem. Se você quiser comprar, você tem que ir lá para os Estados Unidos comprar. Aqui não vende. Nem a humana, nem a veterinária. Por que não sei? Então eu posso induzir o cio com melatonina, com cíder ou esponja. Eles induzem o cio também, aqueles protocolos. Ou atrapalhando a pineal, fazendo problema de luz. Isso é muito legal. Última coisa que eu vou falar antes do intervalo, hein? Ó, iluminação artificial. Confina, ó. Mas vamos pensar o seguinte. Não adianta nada eu pegar todo o meu rebanho e fazer iluminação artificial. Porque daí eu vou ter que ter entre safra também, né? Na outra época do ano. Então, o que eu faço? Metade do rebanho vai ciclar normalmente, metade do rebanho eu ofereço luz das 10 às 9 da noite. Então, prende no galpão, acende uma luz que é uma luz muito forte, não é qualquer lâmpada fraquinha, tem que ser uma luz muito forte, com éguas, não sei se vocês já viram, isso se faz com éguas também. Éguas que ficam em pasto, eles põem aqueles holofotes de campos de futebol para estimular a produção. Estimular não, para bloquear a produção de melatonina, né? Para que a fêmea ache que ela está de dia. Põe aqueles holofotes de campos de futebol. Aqui, eu vou prender ela no galpão e oferecer luz até as 9 da noite. Elas vão achar que estão no verão, concorda? Luz até as 9 da noite, viu? Então, o que acontece? Para de ciclar. Começa em abril. Meio lote está ciclando, meio lote confinado à noite, para de ciclar. Quando a gente apaga a luz em agosto, o que vai acontecer? A luz estava acesa até as 9 da noite. Em agosto, está amanhecendo às 6 da tarde. São 3 horas a menos de luz. Elas acham que entraram no outono. Fala, nossa, produziu mais melatonina. 3 horas a mais de melatonina. Estamos no outono. E aí elas entram no cio. Agosto, setembro, outubro, novembro, quando na realidade elas estariam em anexo. Mas elas eu atrapalhei a pineal delas. Então, as fêmeas jovens, 15 dias depois que apaguei a luz, começa a entrar no cio. As em lactação são as últimas, 2 meses depois. Mas a verdade é que entre agosto e novembro, todo mundo vai entrando no cio, cada um ao seu momento. Quem que tem que estar no galpão primeiro? O macho. Não adianta eu fazer fêmeas e o macho tá borocochô. Concorda? Então ele tem que estar também estimulado. Professor, o macho ele também precisa então estar pela fêmea? Mesma coisa. Mas não é o homem inteiro também? Macho não é só o estímulo da fêmea? Não. O macho, o que que acontece? Ele não para de produzir espermatozoides, mas a qualidade do sêmen fica muito ruim na primavera e no verão, a libido dele fica baixíssima, e se vocês perceberem o cheiro do bode, vocês conhecem o odoricílio? Já ouviram falar, né? É um cheiro forte pra caramba. Ele some. Odoricílio. O baixo é muito fedido, o bode, né? No outono e no inverno. Na primavera e verão ele não tem esse cheiro. E é isso que estimula a fêmea. Porque é dependente da testosterona. Como ele está com testosterona baixa, ele não tem produção de feromônio, nada disso. Então, não é que ele não cobre, mas se ele conseguir cobrir uma fêmea por dia, você se dê por feliz. Porque ele não está muito aí, não. Muito bem, aí a inseminação artificial eu falo depois do intervalo, tá bom? 9:30 aqui. Os sistemas de acasalamento são divididos em monta natural, monta controlada, inseminação artificial, né? Monta natural, monta controlada, inseminação artificial. Quando eu uso um, quando eu uso outro sistema de acasalamento? Nós temos que avaliar o objetivo da criação e o número de animais do rebanho. Objetivo da criação, por exemplo, corte, leite, né? Esse é o objetivo da criação. Lá a gente não tem mais esse objetivo. Então é a corte e a leite. Número de animais no rebanho. Em geral, os rebanhos leiteiros são pequenos. Isto é, são animais com manejo intensivo, que tem a ordenha duas vezes ao dia, eles são presos à noite e soltos de dia. Então tem um manejo muito intenso. Não dá para ser rebanho de 3 mil cabeças. Então, quando se usa rebanho leiteiro, se tem rebanho leiteiro, principalmente de cabras, o que se faz é monta controlada ou inseminação artificial. Porque dá para você passar o... Dá para passar o rufião de manhã e à tarde, todos os dias, detectar o cio. E aí leva-se aquela fêmea para ser coberta pelo macho, uma única cobertura. Ou detecta o cio e usa a inseminação artificial naquela fêmea. Então, a gente faz aqui. Quando se usa monta natural, isto é, estação de monta, rebanhos grandes, em geral rebanhos para corte, ficam soltos no pasto. Não tem condições da gente pegar e passar rufião todo dia em 3 mil fêmeas, de manhã e à tarde. Eu comecei a passar na primeira fêmea, a número 3 mil, eu estou à noite ainda. Né? É muita fêmea para fazer esse manejo. Então, o que se faz é estação de monta e solta o macho ali. É? E ele vai dar conta de cobrir aquelas fêmeas. Agora, a inseminação artificial pode ser usada para machos de corte. Em que situação? Os meus melhores animais, os animais de elite. Eu tenho um rebanho comercial, que fica lá solto no pasto com o macho, e tenho as minhas melhores fêmeas que eu vou usar em inseminação artificial, os animais de elite. Então, a inseminação eu posso usar tanto para corte como para leite. Tanto em rebanhos grandes quanto em pequenos. Porém, naqueles animais de elite, de genética superior. Tá bom? A monta controlada é aquela que... O que, que é o controle? É pegar o rufião, passar de manhã e à tarde. Detectou o cio de manhã, cobre à tarde. Detectou à tarde, cobre à manhã seguinte. Então tem esse manejo da... de levar o rufião, né? Agora, a vantagem é que você chama controlada porque você tem controle do dia que o animal foi coberto, quem foi o macho que cobriu Ju, em termos de escrituração zootécnica, é muito mais completo, né? Você sabe melhor o que aconteceu. E a outra vantagem é, precisa de menos macho no rebanho. Um macho para cada 50 fêmeas. Enquanto que a mão está natural, eu não sei que dia que o macho cobriu, eu não sei a data provável do parto, né? Porque naquele período de um mês, sei lá que dia foi que ele cobriu, né? Quanto que vai parir, também não sei. E eu preciso de mais machos. É um macho para 35 fêmeas. Eu preciso mais machos. Oi? Professora, eu não sei se... Tem uma dúvida se tem a ver com a parte de vaca também. A monta controlada, no final da última monta, por exemplo, não tem perigo do touro já montar mais tanta quantidade de sêmen? Então, qual é o limite? Tem limite. Não adianta eu colocar 10 fêmeas no mesmo dia para o animal que ele não vai ter sêmen suficiente. São 4 montas por dia. Tá? É o que ele tem de sêmen ali. Na estação de na monta controlada? Na monta controlada. 4 diárias. 4 diárias. Na estação de monta, o negócio é pior, porque enquanto a fêmea está no cio, ele tá cobrindo. Ele cobre muito mais que 4 vezes por dia, muito mais. Ele se desgasta muito mais, por isso que tem que ter mais macho. Na monta controlada, não, você controla quantas ejaculações ele vai fazer. Bom, o importante é a gente realizar um exame andrológico antes da estação de monta. Saber se aquele animal tem fertilidade para... tem sêmen de boa qualidade para poder fertilizar aquelas fêmeas, senão... Você faz a estação de monta e no final está tudo vazio. Então, isso é muito importante. Para ovinos, por que eu falo mais estação de monta para ovinos? Porque a maior parte dos animais para corte são carneiros no Brasil. Temos bodes, raças para corte? Sim, mas só a boé que a gente maneja dessa maneira. Um pouco anglo-nubiana. Se bem que eu conheço vários rebanhos de anglo-nubiano que são pequenos e que são... presos à noite, solta de dia, passa bufião. Conheço vários que têm esse manejo semi-intensivo. Semi-intensivo é isso, quando você prende à noite e solta de dia. E manejo extensivo é quando você solta no pasto e fica. Então, a maior parte é carneiro que fica assim, solto no pasto. E aí, você pode fazer uma estação de 51 dias, dá 3 chances para o macho pegar aquela fêmea. Se ele não emprenhou na primeira vez, 17 dias depois ele pode pegar de novo. Se não emprenhou, 17 dias depois mais uma chance. Ou de 34 dias, que dá a oportunidade da fêmea ter 2 cios nesse período. Se não emprenhou no primeiro, porque às vezes acontece isso, ele vai pegar aquela fêmea e ele já ejaculou tanto que não emprenha. Então, só dali a 17 dias. Na monta natural, pode haver transmissão de doenças. E o ganho genético é muito menor que na inseminação artificial. Na monta natural é assim, o produtor, o animal mais caro do rebanho é o reprodutor. Então, o cara compra aquele animal e vai usar ele por anos. Naqueles 8 anos que ele está usando aquele reprodutor, não houve ganho genético no rebanho, porque é sempre a mesma genética que está ganhando. Enquanto que, quando a gente usa sêmen, a cada ano eu posso comprar o sêmen de um reprodutor melhorado. Então, o ganho genético é anual, é muito melhor. O mais importante para ter sucesso na inseminação artificial é inseminar no momento certo. Isso é básico para qualquer espécie. Não adianta eu saber fazer a técnica perfeitamente se eu inseminei no momento errado. Por quê? O espermatozoide não vai encontrar com o óvulo. E aí não adiantou nada. Então, o mais importante é o momento da inseminação. Quando é que eu vou inseminar a cabra e a ovelha? Se for sêmen resfriado, como se fosse monta natural, 12 horas após a detecção do cio. Se for sêmen congelado, ele tem uma durabilidade menor. Então, 18 horas após a detecção do cio. sei protocolos hormonais, é inseminação a tempo fixo. Dependendo do meu protocolo, se foi CIDER, 48 horas depois da retirada do CIDER. Né? Depende do protocolo que eu usei, é a tempo fixo, é mais fácil. E aí, a técnica. Cabra, muito simples inseminar, por quê? A cérvix da cabra é parecida com a cérvix da vaca. Os anéis são 4 anéis cervicais e eles são concêntricos. Então, eu consigo passar o aplicador via transcervical. Eu consigo atravessar a cérvix. E eu vou deixar o sêmen no corpo do útero, antes da bifurcação. Né? Porque daí o sêmen se divide, vai um pouco para um corno, um pouco para o outro. Então, é isso aqui, tem que passar os 4 anéis. Como é que eu faço isso? Na vaca, segura a cérvix, introduzo o aplicador na vagina e trago a cérvix para o aplicador, né? Para passar os 4 anéis. Na cabra não tem como pegar a cérvix, né? Não dá para fazer palpação retal. Portanto, eu vou posicionar esse animal num ângulo de 45 graus a 90 graus, de cabeça para baixo. Ela fica com o posterior elevado, imóvel. A gente passa um espéculo, lógico que tem que higienizar a região da vulva, passa o espéculo lubrificado e com fonte luminosa. Observa a cérvix, a abertura cervical. E aí encaixa o aplicador na cérvix e tenta passar os 4 anéis, né? Ai, mas olha, parou no último. Não pode soltar. Por quê? Eu vou machucar a cérvix, vai sangrar, ela vai ficar edemaciada, aí é que não adianta nada mesmo. Então, se eu não conseguir passar todos os anéis e chegar no útero, eu vou fazer inseminação intracervical. Vou deixar onde parou. Mas, em geral, com jeitinho a gente consegue passar e chegar ao útero. Quanto mais profunda for a inseminação, isto é, se eu conseguir chegar ao útero, taxa de prenhez melhor. Se eu deixar aqui no primeiro anel, quase, hein? Foi quase. A taxa de prenhez é baixa, lógico, porque ela tem várias, vários obstáculos, né? Você nem tem 4 obstáculos para passar, para chegar em outro. Então, quanto mais profunda for a inseminação, melhor. Local da deposição. Esse é o cavalete que a gente usa para imobilizar a fêmea, a cabra. Ela vai ficar com os membros anteriores no chão, o abdômen apoiado no cavalete e os posteriores levantados. Então ela fica imobilizada. E eu tenho acesso à vagina, faço a inseminação e deixo ela 10 minutos assim. Cabeça para baixo, para não ter refluxo. O sêmen. Ela fica quieta. Ó, então, nessa propriedade não tinha cavalete. Mas ali a gente improvisou o quê? Uma cerca. Protegemos aqui com um saco de estopa para não machucar o úbere. E ela fica quieta, né? Ela não consegue se mexer, fica imobilizada. Então passa o espéculo, ó, o espéculo vaginal tem 2 modelos, esse e um outro que eu vou mostrar. Esse não tem a fonte luminosa, então eu vou passar e pôr uma lanterna para enxergar a abertura cervical. O animal está no cio, cervix aberta. E esse é o aplicador, que é igualzinho ao aplicador de bovinos. E a gente vai atravessar a cervix com esse aplicador, deixar o sêmen lá. Vai, pousa aí. Ó. Esse é o outro espéculo, chama bico de pato. A gente introduz assim e abre. E esse já tem uma lâmpada aqui dentro, não precisa da lanterna. Então você observa a cervix e encaixa o aplicador lá na cervix. Essa forma de segurar a cabra é uma alternativa. Se eu não tenho cerca, se eu não tenho o cavalete, vou colocar a cabeça dela entre as pernas. Segurar o jarrete, aí ela fica 90 graus, tá vendo? Segura o jarrete aqui. Aí insemina e depois a pessoa vai ter que ficar segurando ela. para baixo, outro para cima. Então o aplicador não faz isso para chegar no Uber. Não dá. O que se faz é a laparoscopia. É uma cirurgia pouco invasiva, mas você tem que fazer uma anestesia, a gente faz a epidural, junto com uma sedação. Põe o animal em ângulo de 45 graus com a cabeça para baixo, infla o abdômen com CO2 para deslocar o intestino que está na frente do aparelho reprodutor. Então, você tem que deslocar o intestino e aí, né, o pneumoperitone, aí infla o abdômen. E aí nós vamos pôr três trocáteres no abdômen. Um com uma fibra ótica para olhar lá dentro, um com uma pipeta de inseminação com sêmen, uma agulhinha de insulina e o terceiro uma pinça para fixar o corno uterino. Passa, por favor. Olha, aqui é uma laparoscopia feita no laboratório, só que era uma fazenda lá em Goiás. Tinha 3 mil cabeças de Santa Inês e fazia a laparoscopia a campo. Tá vendo? O sol batendo, tinha uma cerca a campo. Com toda a asepsia, tricotomia, asepsia, tudo certinho. Animal anestesiado, tudo certinho. A imagem que a gente vai ver do laparoscópio é isso aqui, ó, os cornos uterinos. Os dois cornos uterinos. Ela fica assim justamente para quando a gente faz o pneumoperitone, o intestino, ele cai. E aí eu consigo visualizar os cornos uterinos. Oi? Olha, eu conheço uma veterinária que faz 100 animais por dia. Laparoscopia em 100 por dia. Bom, é louca, né? Porque é um trabalho do campo. Mas ela faz. Então, depende da habilidade do veterinário. Pode ir. Bom, resultado de premies com laparoscopia, 60%. Você vem congelado. Aí o pessoal da Bahia resolveu criar uma técnica nova, chamada tração cervical. Pode passar. Passa. Olha, passa o espéculo na vagina. Ah, põe a ovelha no cavalete, né? Aí mobiliza ela com o posterior levantado, como a cara. Passa o espéculo, visualiza a cervix, pinça a cervix e traciona para fora da vagina. Traz a cervix até o meio externo, se com luva, segura a cervix. Agora volta. E aí, a gente vai pegar esse aplicador de sêmen, que é bem fininho, segurando a cervix, a gente vai fazer assim com a cervix, ó, passar a cervix no aplicador. É o que se faz na vaca, né? Só que na vaca eu tô com a mão no reto, o aplicador no fundo da vagina e eu vou trazer a cervix para o aplicador. Aqui eu estou com a cervix externa, né, na minha mão, fora da vagina, e eu vou passar o aplicador ali. Bom, isso é para sêmen congelado. Porque sêmen congelado a gente tem que deixar no útero. A taxa de preguiça não é boa. Sabe? Então, eu recomendo mesmo a laparoscopia. Mas essa técnica existe. Agora, se eu quiser inseminar a ovelha com sêmen resfriado, aí é fácil. Porque o sêmen resfriado, ele tem a mesma qualidade do sêmen fresco. Então, eu vou deixar no fundo da vagina, como se fosse uma ejaculação. Não preciso jogar no útero. Essa é que é a vantagem. Aí não precisa de laparoscopia, nem de tração cervical. Você vai com a pipeta no fundo da vagina, deixa o sêmen lá, só que tem que manter a ovelha, né, nesse ângulo 40, 90 graus, para não ter o refluxo do sêmen. Aí ele vai, passa pela cervix. Bom, no final da inseminação da cabra e da ovelha, quando se faz dessa maneira, né, via cervical, tem que estimular o clítoris, como se faz na vaca. Por quê? Ela está no cio, quando você massageia o clítoris, ocorre contratilidade do útero, que leva o sêmen para a trompa. Então, se faz também, tanto em vaca como em cabra, né? E na ovelha, se a gente faz inseminação com sêmen resfriado. Congelado não, porque aí a laparoscopia você já está deixando lá no útero mesmo. Oi? é ótima. A porcentagem que tem isso é como se fosse uma monta natural. 70, 80%. É ótimo. Então, o problema, por que, que se usa o congelado e não o resfriado? Primeiro, o resfriado, você colheu, no máximo 24 horas depois você tem que utilizar. Ele morre, né? Então, você tem pouco tempo. O congelado, ele, dentro do botijão de nitrogênio, ele tem durabilidade infinita. Não estraga nunca, né? Então, eu posso transportar, né? Viajar com aquele sêmen, né? Tem. Importa o sêmen de outros países. Segunda coisa, os melhores animais estão em centrais. E o sêmen refrigerado eu vou colher de algum animal que eu conheço, né? Não tem central para sêmen resfriado. Tem sêmen congelado de bons animais. Mas... Então, o sêmen resfriado nunca veio de um reprodutor top. O top tem sêmen congelado, por isso que se faz laparoscopia. Pode falar. Então, isso eu já falei. Aula prática. Dúvidas, pessoal? Só lembrando que... aula prática é do laboratório de reprodução animal. Quando a gente desce, entra lá pelo teatro dança, né? Entra pelos cursos do hospital. Aí vai ter aquela porta de vidro que vai para a anatomia e a porta de vidro que vai para o hospital. É do lado dessa porta de vidro que entra no hospital. É lá o nosso laboratório de reprodução. Jaleco ou pijama. E espero vocês. Os ruminantes, né? Porque bovinos e búfalos são inseminados da mesma forma. E caprinos têm uma forma de inseminar e ovinos é só por laparoscopia. O aplicador, que é esse aqui, ele pode ser usado tanto nas vacas, nas búfalos, como nas cabras. É o mesmo aplicador. Então hoje eu vou ensinar como monta o aplicador e como a gente faz a inseminação. Aqui a gente tem, chama-se bainha estéreo. Na realidade, essas não estão estéreo porque já estão com esse plástico aberto faz muito tempo. Mas quando vocês vão na fazenda, vão fazer a inseminação, então tem que abrir o plástico e utilizar isso aqui. Depois que abriu, não é mais estéreo, né? Bom, ela chama-se bainha porque ela vai proteger o aplicador. Vou tirar o mandril, vou deixar preparado aqui. A palheta de sêmen a gente vai tirar do banho, do botijão de nitrogênio. A gente vai tirar do botijão de nitrogênio, que está congelada, e vamos descongelar. Como é que descongela a palheta? Banho-maria. 37 graus por 25 a 30 segundos, tá? Descongela lá a palheta. Enxuga muito bem a palheta, porque a água é espermicida. Eu vou abrir a palheta agora. Então, ela tem o algodão de um lado e do outro lado estaria lacrada, né? Se ela tivesse cheia de sêmen, estaria lacrada. Então, eu vou cortar o lado oposto ao algodão. O algodão fica. Corta esse lado. Depois que descongelou. E aí... ela vai ser encaixada no retentor de palheta, que é esse verdinho. Tá vendo? O verdinho encaixa a palheta. Agora eu vou encaixar o aplicador na palheta e ele vai por dentro da bainha. Eu não tiro a bainha do saquinho, tá? Porque ela tá estéreo. Então eu vou só manipular aqui em cima, que eu não posso pegar. Vou empurrar o retentor até o final da bainha, lá dentro. Pronto, chegou no final. Agora tem essa arruelinha aqui que vai segurar a bainha para ela não sair. Então vai por cima e esse cone vai por baixo da bainha. Tem um cortezinho aqui, ó, ele vai por baixo. Aí eu trago, pronto, agora ela tá firme, tá vendo? Ela não sai. Agora eu posso colocar o mandril. Só que eu não posso ir até o fim, senão eu vou inseminar aí dentro do saquinho, né? Parei. Pego por aqui, porque o resto é estéreo. Vou até a vaca que está no tronco. Veja a vaca que está no tronco. Antes de eu descongelar a palheta e montar o aplicador, eu retirei todas as fezes do reto, limpei e higienizei o períneo dela, a vagina. Então, a minha mão vai pelo reto e o aplicador vai pela vagina. Aí, lá dentro, vou virar a vaca. Aí, lá dentro, eu tô palpando o aplicador, isto é, eu vou deixar 1 centímetro depois da cervix. Então, eu sinto com a mão no reto onde está o aplicador. Cheguei 1 centímetro depois da cervix, aplico o sêmen. Tiro o aplicador, tiro a mão, massageio o clítoris da vaca e está inseminado. Agora, a bainha estéreo joga fora, isso aqui eu vou usar para outra vaca. Então, o que a gente fez? Aqui tem um simulador. Vagina, cérvix e cornos uterinos. Quando eu palpo a vaca, né? Você faz um favor aqui de segurar meu. Eu não estou mexendo. Desgrudou. Bom. Então eu vou palpar. O reto tá aqui, né? Eu vou palpar. Para segurar a cérvix, a gente introduz, olha, até o pulso. Não precisa ir lá dentro, né? A cérvix está logo aqui. O pulso é o suficiente. Eu vou palpar a cérvix. Então, vocês vão ver que tem os anéis, eles são cartilaginosos. E a gente sente isso na palpação. Se eu quiser palpar útero e ovário, aí sim eu aprofundo o braço. Aí eu vou até aqui. Tá? No reto. Porque eu vou sentir a bifurcação dos cornos uterinos e vou abaixar a mão para pegar um ovário de um lado e um ovário do outro. Aí eu aprofundo tudo. Mas para fazer a inseminação, eu paro aqui. Eu pego a cérvix, seguro e aí vou pegar aqui o aplicador, passar, tracionar essa cérvix. 1 centímetro depois, olha, é aqui que eu vou deixar o sêmen. No corpo do útero, tá? Antes da bifurcação, porque daí metade do sêmen vem pra cá, metade vem pra cá. Uhum. Eu não sei em qual ovário que vai ovular. O tratador não palpa o ovário para ver qual que tem folículo. Então a gente deixa o sêmen aqui, no meio, né? E aí ele se divide. Obrigada. Vocês quiserem ver uma cervix, olha isso aqui. Você passa a mão, tem os 4 anéis cervicais. Bom, o aplicador a gente vai usar tanto para vaca, quanto para búfala, quanto para cabra. A ovelha não dá, mas a cabra dá. Então, como é que insemina a cabra? Põe a cabra lá no cavalete, o posterior elevado, limpa o períneo, né? Não preciso limpar o reto, porque não vou fazer palpação retal, mas limpa o períneo. Lubrifica com KY aqui o espéculo, e esse aqui agora a luz não está funcionando, peraí, vou fazer mal contato. Não. plantando. E ó, isso aqui vou te falar. Na hora que você precisa, nós. Bom. Não é brincadeira isso? Mal contato total. Ó. Deu essa luz. Bom, então a gente lubrifica o espéculo, né? E vou passar na vagina da fêmea. Aí eu vou observar ali, né, a cérvix, tá vendo? A cérvix tá aberta, porque ela tá no cio. A cérvix tá aberta, tá vendo ali, ó. Então, aí eu focalizo a cérvix aberta, pego o aplicador, ó, e vou lá, encaixo na cérvix. Ah, mas tem que passar todos os anéis. Então, eu vou manejando aqui, passou um anel, passou outro, né, mais um, e opa, chegou no útero. Quando chega no útero, o aplicador fica solto, porque ele passou todas as resistências, que são os anéis. Então, você sente ele solto, você sabe que você chegou no útero. Então, chegou no útero, aplica o selo. Tira, né? Tira o espéculo, massageia o clítoris da cabra também. Deixa ela 10 minutos voltada para baixo, né? Com a cabeça para baixo, para não ter refluxo do selo. Tem esse espéculo e tem esse outro também, que é um espéculo mais parecido com o da mulher, é lógico que ele é muito mais comprido. Então, é a mesma coisa, eu introduzo ele fechado, né? E aí eu vou abrindo. Aí, para focalizar a cérvix ali, tenho que ter agora a lanterna, porque senão não consigo focalizar. Então, esse é mais trabalhoso porque não tem a fonte luminosa. Você tem que ter uma mão aqui ocupada para ver a cérvix. E a outra mão encaixa o aplicador. Cabra é simples, não tem segredo, né? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês é o cíder. Esse aqui é o bovino, tá vendo? Já foi usado, por isso que eu tô pegando sem luva. Né? Esse é o cíder verdadeiro, esse aqui é o concorrente paradoxo. Mas é a mesma coisa, ó, cozinho e tal. E aqui eu tenho um sem usar, que eu vou pegar com luva, porque ele tá impregnado de progesterona. E se eu pegar, ou vocês pegarem ele sem luva, vai atrapalhar tudo, porque a progesterona vai ser absorvida pela mão e já viu, né? Não pode. Então, para colocar o cíder nos animais, a gente precisa usar a luva. Ó, esse aqui tá novinho, tá vendo? Esse é o de caprinos e ovinos, de pequenos ruminantes. Como que a gente faz para colocar? A gente vai fechar, colocar no aplicador, introduzir na vagina do animal. Aí tira o aplicador, ele solta lá, fica preso. E fica esse fio, né? Que muitas vezes, se for cabra, eu vou ter que cortar para não ficar pendurado, senão ela vai arrancar. Passados 5 dias, puxa, ele sai. Esse não causa aderência, porque tá vendo? A superfície é muito lisa. Então não causa aderência, não causa uma reação inflamatória, nada disso. Mas aquele... a esponja causa. Então a gente tem que ter mais cuidado na hora de colocar a esponja, passar o terracotrim. Bom, agora que eu já mostrei tudo, vocês podem manipular, podem montar o aplicador, podem vir aqui inseminar. Agora é com vocês. Tem dois aplicadores e tem dois saquinhos de bainha. Então dá para uma pessoa montar aqui, outra montar aqui. Fiquem à vontade. Isso, tem que fazer aqui dentro. Vai sair daqui, não tiramos outros daí, não. Não, se eu tirar, eu já contaminei. Tem lá dentro. Primeiro encaixa, primeiro descongela a maleta, corta coloca aqui a ponta da palheta e encaixa. Encaixa no retentor. Encaixa. Agora encaixa o aplicador. Aí você vai enfiando a pele. Agora ele vai por dentro do. Agora você tem que levar esse aplicador lá pra dentro. Só na pontinha. Só bem na pontinha. Acho que fecha 15 dias.